Mais uma vez a emoção está no ar, na frequência das ondas do nosso coração, recebendo e transmitindo toda a energia, toda a vibração. Juntos somos um sucesso de programação. William Barbosa, William Barbosa. YJ 284, AM 630 kHz. Paraná Educativa. Ele vem aí com muita alegria. O William Barbosa. Música, novidade, informação. É um show de comunicação no seu dia a dia. Seu amigo do rádio, hey! Com muito amor e emoção, William Barbosa. São 9:58. Olha quem chegou! Alegria, informação e música no ar, alegrando a sua manhã, e deseja você um bom dia. É show, ele é muito show, olha quem chegou, alegrando a sua manhã. Previsão do tempo. E vamos até o Cimepar. Deixa eu falar com o meteorologista, o Paulo Barbieri, aqui no programa William Barbosa, na Paraná Educativa M630. Tem uma frase de um cara bastante conhecido chamado Luiz Gasparetto, um escritor, inclusive, né? Ele escreve muita coisa de autoestima e tal. É um bom escritor. O Luiz Gasparetto, ele já dizia o seguinte: perdoar é descobrir que você não tem razão nenhuma para perdoar. É apenas viver o aprendizado. Isso só acontece quando você aproveita a oportunidade para crescer. Se carrega ódio de alguém, pense na lição que você tem a aprender. E sua vitória ou a sua vida, ouvinte do programa William Barbosa, ouvinte da Paraná Educativa M630, a sua vida será muito melhor. Atenção para o e-mail do programa William Barbosa. Anote radioamigo@yahoo.com.br.